seu idiota, o que acha que isso aqui é centro de caridade? Eu vou fazer um molho copa especial com você. Que é, seu malvado barrigudo? Quanto é que ele deve, hein? 18 pratas, seu cara de pia. Eu não dou crédito para atores, escritores, nem para bombeiro. 18 moedas? Eu chamo isso de assalto à mão armada. Pois eu chamo isso de inflação, e de várias maneiras. Espere até as calorias começarem a se localizar na linha da cintura. Sabe que eu estou sentindo o cheiro de podre aqui, Copa? Não é nada podre, não. É o meu molho especial, Copa. Olha aqui, com os cumprimentos do chefe. Paciência, minhas galinhazinhas. O ovo à la Copa é pra todo mundo. Pagamento adiantado, é claro.